sol, um novo dia a brilhar. A vida é um presente, é hora de valorizar. Cada respiração, cada passo, cada olhar. Um milagre acontecendo, não podemos ignorar. A vida é uma canção, uma dança sem fim. Um quadro pintado com cores de jardim. Valorize o momento, celebre o agora. Pois a vida é preciosa, não espere até a hora. Baixos, há lições a aprender. Na dor e na alegria é onde vamos crescer. Cada sorriso, cada lágrima cair faz parte da jornada que devemos seguir. A vida é uma canção, uma dança sem fim. Um quadro pintado com cores de jardim. Valorize o momento, celebre o agora. Pois a vida é preciosa, não espere até a hora. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. No amor e na amizade, encontramos o sentido. Na conexão com o outro, o verdadeiro abrigo. Caminhe com gratidão, o coração aberto, pois a vida é preciosa, não espere até a hora. A vida é uma canção, uma dança sem fim. Um quadro pintado com cores de jardim. Valorize o momento, celebre o agora. Pois a vida é preciosa, não espere até a hora.